tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dar-me forças pra caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Neste mundo, quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Ó, quantos sofrem, ó, quantos morrem sem negar Jesus. Ó, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé, é lutar firme erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus o galardão. Deus é comigo, eu vencerei, no céu com Cristo descansarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Quantos sofrem, ó, quantos morrem sem negar Jesus. Ó, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ó, quantos sofrem, ó, quantos morrem sem negar Jesus. Ó, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito.